Thank you. Zeca, tá na hora. Eu já fui lá ver se tinha gravado alguma coisa ontem, mas não está lá nada. Tá na hora, o caralho, tá na hora de mudar a fralda, ao puto. Ei. Olha, cagues os dedos, ó, porca de merda. Vai, hasta aí, até amanhã. Fui. As outras, já. As outras não, meu, as outras não está lá nada e também não me apareceu, não sei porquê.